A Rádio Rural de Mossoró acaba de apresentar Santa Missa em Seu Lar. Direto da Catedral de Santa Luzia. Você está sintonizado na ZYJ596, 990 kHz. Rádio Rural de Mossoró, emissora da Fundação Santa Luzia de Mossoró, operando com transmissor de 10 kW de potência. Estúdio principal, na Praça Coração de Jesus, sem número, no centro de Mossoró, Rio Grande do Norte. Telefones 3314-1001 e 3314-3859. Rádio Rural de Mossoró, comunicando com qualidade e credibilidade. Rádio Rural é ao litoral, só da Rural. Toda sexta-feira, a partir das 9h30, acompanhe na Rural de Mossoró, Alô Luzia. E fique informado de tudo que acontece nos festejos da nossa padroeira. Alô Luzia é na Rural de Mossoró, a rádio de Santa Luzia. Festa de Santa Luzia 2020. Igreja, comunhão, casa do pão e da missão. De 3 a 13 de dezembro, na paróquia de Santa Luzia, em Mossoró. Missas, novenas, adoração ao Santíssimo Sacramento, convivência fraterna, leilão virtual, eventos esportivos, moto romaria, revoada da luz e Santa Luzia, percorrendo os bairros de Mossoró. Festa de Santa Luzia 2020, de 3 a 13 de dezembro. Renovar a fé na proteção e força da nossa padroeira Santa Luzia. Campanha O Tempo de Cuidar da Evangelização nos convoca a renovarmos a nossa corresponsabilidade na ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Como Igreja, somos comunidade, cuidamos da vida, cuidamos do anúncio da palavra e cuidamos dos pobres. Participe da coleta do bem nos dias 21 e 22 de novembro e colabore com iniciativas em favor da vida em plenitude. Campanha para Evangelização 2020. Uma realização da CNBB. Saiba mais. www.cnbb.org.br. Festa de Nossa Senhora das Graças 2020, com o tema Maria, a Mãe da Esperança. Lema, é tempo de cuidar. De 17 a 27 de novembro, juntos a nós nessa corrente de graça. Todos os dias, novenas 19 horas, missa ao meio-dia, adoração ao Santíssimo Sacramento, confissão e muito mais. Traga sua máscara e vamos juntos, com todos os cuidados contra a Covid-19. Vamos renovar nossa fé e devoção a Cristo, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe e Padroeira da nossa cidade. Acompanhe todos os domingos na Rádio Rural de Mossoró o programa Aprendiz da Palavra, do Centro de Estudos Bíblicos, agora no horário das 7 da manhã. Vamos juntos aprender a iluminar nossa vida pela Palavra de Deus. Rural de Mossoró, aqui o povo gosta. Aqui viemos na esperança de ver o Cristo nesse pão, fonte de amor. Salva o alimento, nos fortalece no caminho da missão, nos purifica. Fica em nova opressão, em nosso olho, meu Senhor.